vida não é fácil, se preciso me sacode. Chamada pra mostrar que é preciso que se acorde. Ação é necessário, sabedoria é chave. Consciência de que não é fácil, mas tudo é fácil. Às vezes tá difícil e é preciso seguir, com mais força e paciência resistir, progredir. Pois as coisas ruins tiram nossas lágrimas, mas nos enchem de força na alma. Por isso aprendemos, só temos conhecimento. Se não mesmo assim, a vida ensina com o tempo. Sabedoria pra lidar com os sentimentos. Sucesso se consegue com amadurecimento. Mesmo com preguiça é preciso viver. Só assim podemos amadurecer. Pois quem fica na cama perde seu tempo. Mantenha sua mente em movimento. A vida se configura como experiência, movimentando pensamentos, temo resistência. E mesmo que eu erre mil vezes de dente, é preciso que eu tente novamente. Sou navegante do barco que é a vida, e ainda tem muita água nessa baía. E vou cantar a vida como se canta um refrão de esperança, levantando da decepção. Ela diz, e apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz, que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Porque sucesso é caminhada e não a linha de chegada. Já disseram que o inferno é aqui, e é mais fácil você chorar do que rir. Muitas vezes agimos com maldade, onde muito se julga e se quer felicidade. A gente já nasce chorando, o corpo pesa e sente dor até respirando. A pior dor é aquela do momento. Ontem era a cabeça, hoje é uma perna quebrando. Então peço pra Deus uma ajuda, a dor passe amanhã. Eu já tô errando, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Ninguém tá a salvo do erro. Muitas batalhas são encaradas com facilidade, outras batalhas são enfrentadas com medo. Ninguém tá salvo de errar. Julgamos as pessoas como se a vida fosse fácil. Muitos são infelizes, não por seu desejo. Ainda não sabemos aprender com os tropeços. Não é burrice, é imperfeição. Significa que ainda vou mudar de direção. Enquanto não tirar lição, provavelmente vou estar propenso à decepção. É tão difícil mudar minha essência, e é tão fácil tu perder tua paciência. Mas a vida é aprendizado, e após cada fase somos mais capacitados. E ela diz, não desista, ela diz, cabeça erguida. E ela diz, e apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz, que um dia a gente há de ser feliz.